você me pede, eu não posso fazer. Assim você me perde, eu perco você. Como um barco perde o rumo, como uma árvore no outono perde a cor. O que você não pode, eu não vou te pedir. O que você não quer, eu não quero insistir. Diga a verdade, doa quem doer, doe sangue e me dê seu telefone. Todos os dias eu venho ao mesmo lugar. Às vezes fica longe, difícil de encontrar. Mas quando nenhum é bom, toda noite é noite de luar. No táxi que me trouxe até aqui, Julio Iglesias me dava razão. Já sou eu, não preciso. No clipe Paul Simon tava de preto, mas na verdade não era. Na verdade nada é uma palavra esperando tradução. Toda vez que falta luz, toda vez que algo nos falta, alguém que bate, o invisível nos salta aos olhos, um salto no escuro da piscina. O fogo ilumina muito por muito pouco tempo, muito pouco tempo. Em muito pouco tempo o fogo apaga tudo, todo dia vira luz. Toda vez que falta luz, o invisível nos salta aos olhos. Ontem à noite eu conheci uma guria. Já era tarde, era quase dia. Era o princípio num precipício. Era o meu corpo que caía. Ontem a noite tava fria. Tudo queimava, nada aquecia. Ela apareceu, parecia tão sozinha. Que era minha.